representam em cada ato cenas de amor. E terminando, você fecha a cortina do palco. Madrugada é final de ato, na outra noite vai continuar o seu teatro da vida, cenas proibidas que te fazem chorar. A realidade vai ficar velha, você pensando, fica preocupada. Enquanto é nova, você tem sucesso, depois vira resto e não vale mais nada. Do palco, madrugada é final de ato, na outra noite vai continuar o seu teatro da vida, cenas proibidas que te faz chorar. A realidade vai ficar velha, você pensando, fica preocupada. Enquanto é nova, você tem sucesso. De...